3043, temos 182 a bordo. 4 horas, alterando o galeão. O 2043, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero via Pátio Uni Índia. Ponto de espera torre 118.95, altímetro no zero, 1-1. Cheque. O 2043 está aqui em frente, direita em cima no ponto de espera pronto da 10-295. O 2043. Salvador, eu vou 2043, boa noite. O 2043, boa noite, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento 070 graus, 059. Decola 2043. Descida azul 2795. O 2795 desce para o nível de voo 050. 050, 2795. Boa noite, acione identificação autorizada a chegada a Mário, desce para o nível de voo 060. Na 6310 autorizado, está com as condições, mantenha a velocidade até mais próximo. O 2043, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL 360, autoriza direto da EL. O 2043, voe direto Leda, após Leda Mótima. Leda, Leda Mótima, sim, de volta 2043. possibilidade de voar monte para voo 2043. Chassi 3, aguarde coordenação. Tá, Romeu Índia Alfa Lima, reporte quando visual com o aeródromo. Seguinte, reporte visual com o aeródromo, Índia Alfa Lima. O Alfa Lima já avisou com a Pistano 7. O Alfa Lima chama agora a torre em 19895. 19895 em Alfa Lima, obrigado. O 2043, suba e mantenha nível de voo 340, autorizado voo amostra. Autorizado 340, direto amostra, voo 2043. É, controle de zona, poderia confirmar novamente a frequência da torre, 119.95? 119.95. Ah, 119.95, graças, obrigado. Lima, visual com a 17, próxima da rotatória. Topa o meu ideal para Lima, ajuste no 011, prossiga a final. 17 aguarda a autorização de pouso. É, prossiga até o final da 17 aguardando a autorização de pouso. Sinal 6310, vou indo na proa, do Serra Vitor 366, desço para 4 mil pés, o ajuste na 09. Romeu Índia Alfa Lima, tráfego avistado. Foi autorizado pista no 7, vento 060 graus, 054. Gente, pouso autorizado, Índia Alfa Lima. Azul 2795, estação vetor para o sequenciamento, curva à direita pro 265, limite radial 290 Salvador. Direita 235, limitado pela 290, azul 2795. Azul 2043, estamos no centro Recife, em 1251. 251, com 2043. Final 6310, desça para 2500 pés, autorizada a final do procedimento RNAV, reparte estação no Serra Vitor 366. Da

Azul 2795, desça para 4.000 pés, ajuste no 09. 4.000, 1.011, Azul 2795. O 973, puxa para estacionamento na 04. Livre Chantax, igual no 973. Acionado. Bate destino. Vai prosseguir para o 4, Ilhapa Lima. Ilhapa Lima, autorizado o Black Track, táxi e a pista. Reporte livrando na Taxway Oscar. Porta livrando na Taxway Oscar, Ilhapa Lima. Ilhapa Lima, vamos pressionar a frequência ali. Boa. 344-173 a bordo, Campinas, 3:40. Pra ver? 173. 173, gente. Gol 1973. Táxi via Índia, ponta de espera torre 198, aproximaram 5, altímetro no 0, 1-1. 1-0, 1-1, no ponto de espera vai chamar de 895. Gol 13, passado. Quarta táxi, 3197. Teste descendo 2500 na proa de 366, 2795. Passando 366 ao 6310. 6310, chame a torre em 19895. 2895, chegado. Boa noite, hoje é 6310. Ajuste na 6310, ajuste no 011. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aproximando, aguardando. Livre pouso, 6310. Revol 1341. Sou 1973, mantenho o ponto de espera. Vamos tráfego a 7 meses da cabeceira no zero. Puxa na 6310, avistado, todo autorizado, pistão no zero, vento zero, 60 graus, 062 anéis. Livre pouso pro 6310. Pode repetir o vento, senhor? 060 graus, 062 anóis. Passou 366, estabilizado 2795 azul. Passou 2795, chame a torre em 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, azul 2795. 4 milhas para o Sierra Vitor 372. Azul 2795, ajuste no 011, continue a aproximação, número 2 para pouso. Sim, ajuste 795. Via rota do plano de voo, nível 370. Subir a bomba, transição frotti, com curva à esquerda após a decolagem da 10. Transponda 5104, controle 120, decimal 80. Autorizado Fortaleza, 370, pois o 19, bomba, frotti, curva à esquerda, decolando a 10, transponda 5104, 120, controle Salvador, voo 09. Correto, no 096, portal 9, chama para o SPEC acionamento. Chamará. Para ataque da 3197-158, Campinas, 3 horas e 19. 3197, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via Patione em Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, Kenegal no 0, 1 no 1. Bate 1 no Índia, ponto de espera 102,95, 3,97. Na 6313, acione identificação. Autorizada a chegada a Bonfim, desça para 4.000 pés, o ajuste na 09. É o 37, direita, Sol Salvador, 121, décimo 9. 219, Oxen 6310, Alfa é a porta chance da Juliette. Alfa, Azul 2795, pouso autorizado, pista no 0, vento 060 graus, 059. Eu vi pouso no 0, Azul 2795. 310 Alfa Juliette 03, portão. Alfa Juliette 973 autorizado a alinhar e manter esse trânsito. Ali mantendo no 0 para o 973. O solo cross 40 direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Liguei para 1219, azul 2795. Solo Salvador, azul 2795, ligando à direita, não se escuta. Azul 2795, Alfa Kilo Pátio 3, 4 Romeu, Alfa. Alfa Kilo Pátio 3, 4 Romeu, Alfa. 775. Solo Salvador, o gol 1096, pronto para pushback e acionamento, posição 09. 1096, portão 09, livre, chame para o táxi. Autoridade pushback, chamará para o táxi, gol 1096. Tan 3197, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhe e mantém pistão no zero, Tan 3197. Decolado aos 42, chame controle Salvador 120, décima 8, bom voo. Controle Salvador 1208, gol 973. Gol 973, boa noite. Gol 973, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída da EL. 360, via saída da EL, possibilidade linda, está presente? Passagem 3 autorizado, Valeda, após Leda e Rumi. Autorizado Leda, após Leda e Rumi, bom, 973. Autorizado, decolar, pista no zero, vento 070 graus, 079. Iniciando para 3197. Salvador, azul 792. Passo 298, boa noite, acione identificação, autorizada via chegada à Mari para o nível de voo 050, o ajuste no 09. Decolado aos 44, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Tudo boa noite. Controle Salvador, 3197, cruzando 1600 pés em subida. 3197, contato radar, só para o nível de voo 360 via saída da El. Salvador, voo no 096, pronto para o táxi, 165 a bordo, autonomia 0325, alternativa, alternativa João Pessoa. Voo no 096, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via parte 1, Índia. Para sua ponto de espera, torre 118, decimal 95, altímetro no 011. São via parte, o Índia, ponto de espera 1895. Ajustada no 011, voo no 096. Voo 973, chame o centro Recife, em 125, decimal 1. 251, voo 973. Brasil 58, após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda. O tráfego está agora cruzando o Traverda 05. Após a passagem do mínimo, a retaguarda está livre, chame taxi. Após a passagem da aeronave Gol, a retaguarda está livre. Thank you. Salvador, eu vou no 096, boa noite, pronto, ponto de espera do 10. Sou no 096, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, êxito 0, 80 graus, 049. Ali, decola do 0, vou no 096. Ok, chamo para o push 308. Quase 298, reduza para 230 nós, após o TAP, vai para o CRV 366, reautorizado 4.000 pés, o ajuste no 091. 2309, TAP 66, 3, 8, 8. Controle Salvador, 120, décima 8. 208, Salvador, obrigado, boa noite. Boa. Controle, boa noite, Guno 096. Guno 096, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 370, via saída Momo. 370, autoriza voo direto Momo. 096, autorizado, direto Momo. Direto Momo. São 3197, chame Centro Recife, em 125, décima 1. Vai para o Centro 3197. Afirmo, chame Recife, em 125, 1. 25, 1, com Recife, Centro 3197. Chamei a 3133, chamei a torre em 1895. 3895, agradece a chamei a 3. Azul 4298, desça para 2510, está autorizado a final da RENAVE, reporte passando Serra Vitor 366. 2500, é para geral 366. Chamei a 3133, ajuste no 011, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 080 graus, 0620. 96, poderia voar Cogbu? 096 autorizada para de Cogbu. Proa de Cogbu, obrigado. Rio 5974, boa noite. 5974, boa noite. Acione identificação. Autorizada a chegada a bom. Desça para 4 mil pés. Ajuste na 0 no 1. 4 mil na bom. Está pronto para ataque. Confunda os 3 meias. Essa bola, 4 horas e 50 de alto, no meio alternado, confunda. 58 táxis via Índia, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1. No 0 no 1, site via Índia, ponto de espera 1 no 8, decimal 95, transfer 2. Estabilizado RNAV 4298. Azul 4298, torre 1995. 1895, boa noite. Boa noite. 313, solo 57, direita, solo Salvador, 121, 19. 219, liberando Roma 096, chame Recife, em 12545. 12545, Recife, boa noite. Boa noite. Ocean 63, 13, Alfa Juliette, portal 62. Salvador, 3858, mantém o posto de espera. Vamos tráfego a 5 milhas da cabeceira da. Azul 4298, na escuta da torre. Afirma, senhor, você escuta. Passou a externa agora, pessoal. Azul 4298, o estado pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 0619. Pedro pouso não, no 04298. Salvador, boa noite, Azul 2782. 2782, boa noite, acione identificação, vou em na proa do Serra Vitor 368 e reporte imediato de descida. Serra Vitor 368 vai voar e reporte imediato de descida, Azul 2782. Aracaju, curva à esquerda após a decolagem da 1-0. Transponder 5-1-1-7, controle 1-2-0, decimal 8-0. 3-5-0, autorizando, saindo da PUC Aracaju, primeira curva à esquerda, Anderson 1-7, 4, 5-1-1-7, é o transponder 1-2-0-8, ao controle para o 8-6-3-0. Correto, 6-3-1-0, chama para pushback e acionamento, portão 3. Chamará para puxa acionamento, hoje, né? 6-3-0. Boa noite. No 3305, boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada à área, definitivamente para o nível de voo 200. Controle azul 2782 para descida. No 2782, desça para o nível de voo 050. 050, azul 2782. No 3305, desça para o nível de voo 060. Decolado 03, chame controle 120, décima 8. 208, boa noite, professor. Voando na proa 2366, e afirma que tem condições de manter a velocidade. 2768. Salvador, dando 3858, boa noite. 3858, boa noite. Contato radar, só para o nível de voo 370 via saída da Momo. 370 via saída da Momo, tá? 3858. pode voar TASA, está presente? 5974. O 974 mantém ainda pelo apostilo TASA, de para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento VOR e reporte estabilizado. Ok, apostilo 2 mil pés, proditado, aí o 5974. Objeto Delta, guarda distante para corte. A frente da Sierra, guarda para objeto Delta, gravado. Informa o tráfego 1 hora 10 milhas, rumo sul, cruzando 055 descida, um Boeing 727-200. Ah, termo, negativo por algum tráfego, tá trazendo. 5974, informa o tráfego 9 horas 11 milhas, rumo oeste, cruzando 060, atenção, Airbus 320. Ok, Rio 5974. Alfa Lima, pronto, 4. Fala para 4, India Alfa Lima, autorizado, Sierra Bravo, Juliette Delta, Jundiaí, via rota do plano de voo, nível 100. Pistão 7, após decolagem, curva à direita, subida coral, transponder 5055, controle 120.80. Gente, autorizado Jundiaí, nível 100, saída coral, transponder 5055, recaldando a 7, curva à direita, e o controle 1208, India Alfa Lima, próximo para a semana. Parte 4. De Alfa Lima, confirme a autonomia pessoas a bordo. Está com 6 horas de autonomia e 2 a bordo, não pode passar de Alfa Lima. Gente, de Alfa Lima, para saneamento, torre 1895.10 no ajuste. 1895.10 no ajuste. 2782, desça para 2510, ajuste 1011, está autorizado a final do procedimento RNAV e reporte passando pela Vitor 366. 2511 vai reportar no servidor 366, o azul 2782. São 3858, mantém a proa de código, submantém a nível de voo 330. 330 na proa de código, tá? 3858. 5974, já campanha. Rio 5964, complete a aproximação, chame a torre em 19895. 1895. Rio 5974, sua escuta, capa. Rio 5974, tráfego avistado. Pelo autoridade pistão 0, vento 080 graus, 0629. Vem, vai na proa do Sierra Vitor 366, desça para 4 mil pés, o ajuste na 09. 758, chama o centro Recife, tem 12545. 2545, tá, 3258. Eu falei, mas resposta na ataque aí, Oscar. Passa na hora. 5974, solo para azul no 1, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 219, graças. Rio 5974, Alfa Kilo Pat 3, posição 62 ali. Alfa Kilo Pat 3, 62 ali. Guerra Vitor 306, tá visual, 2782. As 2782, torre em 1895. 295, boa noite. Boa noite. A 3305, desce para 2510, autorizado a final do procedimento RNAV e reporte passando Serra Vitor 366. 2510, para 366. Ah, 10. 2782. Última aproximação, vale a autorização de pouso. Ajuste no 011. E 11. Alfa Lima, ciente, decolar de imediato. Ah, sim, autorizado a decolar, pistão 7, vento 080 graus, 049.